E agora, para celebrar esses 2 anos do único evento automotivo que acontece todas as sextas-feiras de cada mês do ano. A Sexta VIP do Macamaba Club. Que história linda! Traz para vocês a essência das aparelhagens do Pará. O som do meio, dos seus, dos nossos corações. Apresentamos a vocês o Águia da Amazônia. Do Pará. O maior espetáculo da terra chegou, Vai começar uma nova emoção. A maior estrutura audiovisual do planeta já tá na área. Chegamos! Com um quarteto de DJs que sacodem e detonam geral. Vamos lá, DJ Jaderson. Vamos! O céu de Maca apoia o nosso limite! Meu performático DJ Jean Apollo. Já tô por aqui, maninho. Com maior fronteira do Pará, meu amigo Paulo Rei do Peixe, a primeiríssima dama. Tamo juntos. Vamos lá, meu maestro DJ Davidson. Tô sempre aqui no meu águia pra sobrevoar. Vamos lá, meu velha guarda, DJ Josimar. Opa, estamos na área, maestro! Bora, velha guarda! Desde já, agradecemos de coração a todos que vieram nos prestigiar e nos aplaudir de perto. Parabéns, Sexta VIP, pelos seus 2 anos de sucesso, de muitos que ainda virão, se Deus quiser. Obrigado, meu Deus. Parabéns, Sexta VIP! O show é pra você! Mostre toda a sua beleza, todo o seu brilho. Vai brilhando pra família, meu águia. Brilhando, meu águia. Mostrando o seu brilho. Cores. Cuidado, cores. E dá-lhe a bicada violenta. Dá-lhe a bicada violenta. Dá-lhe a bicada violenta. Picada violenta! Vai começar! O águia chegou! águia chegou. O águia chegou. O águia chegou. O águia chegou. O águia chegou. Chegamos! E ele já tá aqui comigo. Alô, meu performático! Entre juntos, Toninho! Vai pra cima, garoto! Só se for agora! E aí, Macapá! Joga a mãozinha pra cima! Mãozinha pra cima! Vai começar, meu águia! Ficada, meu águia! Ficada, meu águia! Ficada, meu águia! Ficada! Ficada! E aí, maestro? E aí, Jean? Aqui é o seguinte, vocês vão gritar aí, mais pólvora, beleza? Um, dois, três, vocês! Então toma! Chegar em casa muito chapado, dá um depois do meio-dia, dá um grito. Só sei que as novinhas ficam loucas. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão. E as novinhas no ninho do águia. Minha águia, cê tá bem, minha águia? Cê tá tranquila, hein, minha águia? Cê tá maravilhosa, não tá, minha águia? Muita gente bonita, não tem, minha águia? Quem é que tá feliz e cheio de saúde? Dá um grito! 3, 2, 1, é pop! Quem é que tem uma moto? Bota a mãozinha pra cima aí, quem tem moto aí? Quem tem moto, bota a mãozinha pra cima. Quem não tem, bota a mãozinha pra cima, porque Deus vai abençoar. Agora começa a acelerar! Acelera! Acelera! Porque o pop é o pop! Vai! Aqui é sincronismo, porra! Não, não, assim não! Vou fazer diferente, senão os caras falarem, vai estar copiando! Vai! Isso aqui é moral, fecha aí. Eu era feio e ninguém me queria. Isso aí, eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Da boca agora, eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando chega, meu maestro, vou ensinar uma coisa pra vocês. Quem é que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Os solteiros, vou fazer assim, os solteiros, só os solteiros. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, porque o bagulho é doido. Quem tem amigo corno. Corno. Peraí. Se vocês tiverem um amigo corno, abraça ele primeiro, na qualidade, abraça ele e diz assim: olha, você é um corno Xuxa. A mulher sai e você fica com a criança. E quando ele pega, além de um chifre, esse cara fica doido, ele fica doente. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Eu sou o Jean Paulo. Bom dia. Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo aí? Sou o Jean Paulo, aquele ali é o Davidson, Jaderson. E muito prazer. Esse aqui é o pop da Amazônia. É o pop que chega e arrasta tudo por onde passa. O arrasta povo do Pará. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hoje ela fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma essa bigada. Bola, toma, vai, novinha, vai. Vai rebola pro pai, vai novinho, vai. Descendo, descendo, vai. Rebola pro pai, vai novinho, vai. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Rebola pro pai, vai novinho, vai. Descendo, descendo, vai. Rebola pro pai, novinho, vai. Descendo, descendo. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Gabriel pegou na quem minha tá boneca. Feliz, canta assim, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel do Borel que pegou na minha boneca. O Gabriel do Borel. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na boneca. O Gabriel do Borel que pegou na minha boneca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai, é nesse vai, é nesse vai. DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, DNA, Sapa, faz barulho, porra! 3, 2, 1, e doida! Doida! Everybody's going to the party, have a good time. Doida! In the desert, blowing up the sun. Confesso pra vocês que a adrenalina aqui tá mil. E essa atmosfera tá maravilhosa. Quem tá gostando, bota a mãozinha pra cima aí, bota a mãozinha pra cima. Deixa a minha luz tudo vermelhinha, minha luz tudo vermelhinha. Deixa a minha luz tudo vermelhinha. Eu queria que vocês botassem o telefone pra cima assim com flash. Só bota pra cima aí pra gente registrar um momento maravilhoso aí que a gente tem no show do pop. Bota o celular pra cima com flash aí. Pra gente fazer um negócio maravilhoso. E mostrar que Macapá é a melhor festa do Brasil. Bota o telefone pra cima. Com flash ligado. Eu acho que aqui na área VIP poderia também colocar aí os telefones aí com flash ligado. Isso. Tá tudo ok, hein? Quem é que tem um amigo que se acha fodão aí? Aponta pra ele. Aponta pra ele e tu fala assim pra ele. Olha que tu vai falar pra ele. Esse que se acha o fodão, esse cara tem sempre uma. Ele pode pegar 300, mas tem uma que ele é na fita. Porque quando a mulher quer, a mulher representa. Então tu fala pra ele assim, ó. Oh! Não fale mais o meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vocês! Mas eu não vou mentir. Cheio de saúde e vai cantar. Eu tô falando. Se não bater dedo, eu volto. Eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater dedo, eu volto. Ela não vale R$1, mas eu. Ela não vale R$1. Mas quando ela deixa a gente na fita, não tem jeito não. É por isso que eu digo que Quando o cara fica a primeira vez, a segunda, a terceira, meu irmão, pode enrolar aí que já é namoro, porque só quem é casal raiz sabe do que eu tô falando. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Tá chegando o chão de avião, LC Juninho. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pense aí no casalzão. Vocês! Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella? Bloqueio e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Quem gostou, bate palma no... Não paga nada, quem gostou bate palma, não paga nada aí. Tu tá gostando, né? Tu te apaixonou, foi? Foi! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata! Ai, que gata! Ai, que pura! Que delícia, mulher! Sei o que eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é ela. Bora lá, lamba saia. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, segura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxo. Eu gosto daquela música, maestro. Agora eu sou daquela assim, ó. Eu gosto daquela assim, ó. Dinheiro é pra se gastar. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando. Eu banco mesmo, segura no jeito. Conhece aí, pra se gastar. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é pura. Que gata, ai que pura. Botelha! A culpa é de mim, passou essa. Vou amenizar. Vou passar o essa. Bora passar o sal, bora passar o sal. Vou amenizar. Vou passar o essa. Vou amenizar. Só culpa, vejo! Repeat, repeat. A fajeste da levada chegou, bebê. Lamba saia. Lamba saia. Diariamente, bota a mãozinha pra cima. Tu tá no trânsito, aí lá vem a tua mulher te ligando. Ela pensa que tu tá, sabe aonde? No bar. Mas só que não. Tu tá trabalhando. É por isso que eu vou falar pros homens assim. Oi, amor, fala. Tô tentando te ligar, se ela só tá dando deixa esse recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Sabe por que eu desapareci? Amor, eu tô aqui em Macapá. Grita, Macapá! Grita, Macapá! Eu tô no pop, porra! Eu tô no... Seja descer. Vai ver a vibe do que eu vejo. Tá passando de pra mexer. Seja no Insta, no PPG, pode começar a descer. A ver, tá outra vez. E aí, meu Bob? Agora! street smoking like a Rasta. Watson. Maestro DJ Davis. Chave, mete ficha, pega a chave, mete ficha, pega a chave, mete ficha, pega a chave, mete ficha, mete ficha. Agora, galera! É no pique, pega, liga, no pique, pega a visão. É no pique, meu povo, dá-lhe meu povo, dá-lhe meu povo. Com a gente, obrigado com todo mundo. Bora, fofinho! É pop som. É DJ Melly. Are you ready? Batidão, batidão, batidão, batidão. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Agora vai pegar o que me fez sofrer. sábado tem Super Tigrão e Tripidante no Fortal do Forró. Antigo Casarão, Beira Rio, todo mundo convidado. E aí, Jean, como é que tá, garoto? Isso aqui, Maestro Davidson, ao lado do nosso secretário de cultura, Ramon Frozelli. Ele que vai estar com o Xande Avião, Hélice Juninho, o homem da cultura aqui em Macapá. Vem aqui, o homem que comanda o forró em Macapá, meu irmão. Esse Coné. E aí, Frozelli, tudo bem aí, maninho? Conselheiro, vocês querem aqui uma figura. Gente, parabenizar o Papisson, essa estrutura maravilhosa. Só lembrando que vamos estar junto com o Xande Avião. Parabenizar o Felipe, e tá vindo aí muita coisa boa, e a festa vai até de manhã, papai. Quem não aguenta, bebe água, e não se garante, bebe refrigerante. Tamo junto, meu filho! Forte cabelo, e lojas arco-íris, papai! E bota pra descer a baixa aqui! Eu tô no ar, papai! Rock doido, meu papai! Alô, Bruninho! Vem aqui, Bruninho! Rock doido, é nóis! É nóis! Pra cima, vai dançar. É o pote som, as melhores balas agora você vai dançar. É o Pote Som, a melhor aparelhagem do estado do Pará. Vai detonando meu pop! E agora? E igual a você não tem. Porrozinho, vai! Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem. É o aniversário da sexta VIP! E eu canto nas vaquejadas, porque ela está tão bem. Oi, o dom que Deus me deu, me canta pra você também. Ela monta no cavalo e me convidou também. És rainha do vaqueiro, o vaqueiro conta bem. És rainha do vaqueiro, Davidson. Sou vaqueiro bom também. És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também. Não quer dizer que vá voltar. Superar não quer dizer que eu esqueci. Não confunda minha educação, achando que eu vou voltar pra ti. Se um dia a gente se bater na rua, por algum lugar nessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Bora, meu parceiro, bolo rei do peixe. Denise Ré. Fechado os três dias com o pobre Macapá. Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. Essa oi, tchau. Essa oi, tchau. Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. Para tudo que é o mundo. Para tudo. Dá-lhe pobre. Não quer dizer que eu vá voltar. Superar não quer dizer que eu esqueci. Não confunda minha educação. Olha galera, e neste sábado o nosso pobre da Amazônia chega no Mazagão, hein? Todo mundo convidado, vai ser muita onda por lá também. No domingo, Santana, Zero do Abel, tem o Pop da Amazônia. Essa noite é o quê? Você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Vem, vem, vem, vem. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Eita porra, vai cá. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, do chão. Caiu na madrugada e fiquei tava errada, tá desesperada. Tô louca pra me encontrar. Então em breve vem me procura. Popson. Popson, ele é tudão. Cacazinha do Axé, tá aqui com a gente no pop também, no forrozinho. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. com a gente também o Sabá Cambista. Alô, meu amigo Márcio Hightech. Alô, fofinho. Nosso combinado era não ligar. Comigo, vai. Sentindo falta da cama marrom. Alô, David Pop. Classe A, papai. O cheiro do amor no ar. O cheiro de amor no ar. Olha, caiu na madrugada. E viu que tava errada. Tá desesperada. Louca pra me encontrar. Então bebe. Então bebe, vem me procurar. Vem me procurar. E bebe, vem me procurar. Ela usa salto 15 e eu só ando de bola. Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça. Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se meter. Ela já tá na vaquejada só pra ti. Ela usa salto 15 e eu só ando de bola. Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça. Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se meter. Ela já tá na vaquejada só pra ti. Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu. Foi na minha pegada que seu coração tremeu. Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver. Mas tudo isso foi antes de conhecer. Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual a mim. E aí, meu amigo Thiago da Branca de Neve? Imagina tu e a Darguinha em companhia do meu amigo Bolo. Não dá pra ver. Mas tudo isso foi antes de conhecer. Usa salto 15, eu só ando de bota. Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça. Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se meter. Ela já tá na vaquejada só pra ti. Ela usa salto 15, eu só ando de bota. Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça. Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se meter. Ela já tá na vaquejada só pra ti. Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu. Foi na minha pegada que seu coração tremeu. A patricinha, bestinha, dava pra ver. Mas tudo isso foi antes de conhecer. Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu. Foi na minha pegada que se fala. Olha aquele forrozinho, vagabundo! A bestinha, dava pra ver. Mas tudo isso foi antes de conhecer. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de ligado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo, teu nome trovou. Minha escola, meu lar. A gente manda um super abraço especial. Nossa amiga DJ Gabi Absoluta tá aqui com a gente a bordo do nosso Águia, visitando o nosso Pop da Amazônia. Beijão pra você, Gabi. Não aceito não. Saudade da fazenda é maldão de viola. Eu parei espora, os amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano. Opção. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Eita, menina! Fabiano Falcão, Fabiano Júnior! Fred era Santa Maria, Espírito de Rojo, Cavalo Campeão! Dá-lhe meu povo! Meu cachorro de nome dourado, e a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo. Eu acho que não. DJ Davis. Cidade não é ambiente. O maestro. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Meu maestro, sabe quem chegou, maninho? Diga lá, garoto! Aldinho AP Produções! Obrigado com muito carinho, valeu, Aldinho! Essa velha guarda. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Princesa Amanda, tá de bênção também. Alô, princesa! Parabéns! Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Irmão, irmão, irmão, irmão. Ele chegou. Pop Song. Com um visual moderno e inovador. Então toma! Vai! No batidão, no batidão, vai, vai! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz no grau, no grau, no grau, no grau, no grau, no grau, só não passa mal, no grau, no grau. No grau, grau, só não passa mal, no grau, não explica uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal. ano, tirando de giro no mar, eu também tô. Oi, passou o fim de ano, tirando de giro no mar, eu também tô. Jake de Ferraz, tumultuando sem escapamento. É dandara, dandara, dandara, dandara, dança no tormento. Acelera aí, acelera, vai. Jake de Ferraz. Acelera, vai. O Henrique falou que só gosta da chuca. Vai, vai, pega surto. O Henrique falou que só gosta da chuca. Vai, pega surto. O Henrique falou que só gosta da chuca. Vai, pega surto. O Henrique falou que só gosta da chuca. Vai, pega surto. O Henrique falou que só gosta da chuca. A pegada é a seguinte, galera. Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho, firmeza. É assim, ó. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Mãozinha pra cima, só quem não tem preconceito com viado. E agora? Vai, vai, vai, vai, vai. Vou mandar um papo reto, isso é papo de futuro. Levanta a mão e grita quem tem amigo chifrudo. Só não vai apontar pro cara, pelo amor de Deus. Levanta a mão e grita quem tem amigo chifrudo. E quem vai fazer amor, bota a mãozinha pro céu. O meu tá mandando, a pegada é louca. Vai, garoto, vai. Faz um bagulho aqui, é sério. E vê se para de gracinha. Dá um grito no baile, quem tem amiga galinha. Não vale apontar pra ela, hein. Levanta a mão no baile, quem tem amiga galinha. E quem tá solteiro, céu. Sabe por quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Então dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, vai! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Chama no probleminha que nós resolve gatinha. Chama no probleminha que nós resolve gatinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce novinha. Desce o Davidson. E aí, gordinho? A gente seguindo a companhia da nossa DJ Gabi. E também o nosso amigo DJ Howler. E mais o nosso amigo Delson Moreno, galera que acompanha os nossos eventos. E claro, faz a festa aqui no Amapá. Um abraço a todos os DJs. Amapá, garoto! Manda você fica novinha, fica novinha, fica novinha, fica novinha, fica novinha, fica novinha, fica novinha, fica novinha, fica novinha. A partir de agora vai começar a putaria cômica e escolar. Ixi, Maria! E que se foda a concorrência, que aqui é buga, porra. Vai, só exclusiva, né, pai? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, vai, vai, vai, namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Queria registrar aqui, meu maestro. Meu irmãozão Kleber. Obrigado pelo carinho. Você é nosso, viu, papai? Você faz parte da família Pop. E obrigado pelo carinho. Você é nosso, papai? Você faz parte da família Pop. E obrigado pelo carinho. Kleber, tamo junto. Daqui a pouquinho a gente vai subir. E toda a equipe vai subir pra gente bater os parabéns pra sexta VIP. Meu amigo DJ Nélio, tamo ali. Um abraço. Vai, maestro! Show! É agora, garoto! Eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter. Alô, David Pop! E hoje nós nem conversa. Classe A, classe A. Decidido, né, à toa que eu me joguei no Mandela. Eu me joguei pro Mandela. Quem souber pode quem cantar, souber, pode cantar. Você tá onde? Ela com o popozão, e o popozão no chão. E o popozão no chão, e o popozão no chão. Vai botar elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê? Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Eu quero mais! Cada vez eu quero muito mais! Coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Muito mais! Cada vez eu quero mais. Só quem vai chegar em casa muito chapado canta: 1, 2, 3, 4. E quem tá solteiro joga a mãozinha pro alto, pro alto, pro alto. Sai do chão! Só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eita, garoto! Contando os plaquê de 100. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido, RR tem também. Contando os plaquês de 100. Dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido, RR tem também. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com MC João, vai ter que mostrar seu talento. Vai pro Elipé, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Dia 9, na sexta vive. E os menor preparados. Tem DJ Darlan, DJ Lohan. Esquenta no Mega Sabe, dia 10. Baile de favela. Castelo Drobigal, esquenta no Mega Sabe. Vou carreta, treme, treme. Hoje tem baile de favela. Olha o parceiro David Pop. Ele, o Dalcio, o Guilherme, o Classe A Burg. Um grande abraço a vocês com muito carinho. Sinta-se abraçado pela família Pop. Mas peraí, quem realmente vai chegar muito chapado em casa, bota a mãozinha pro céu. Deixa eu ver aí quem tá tomando uma cerveja, bota a latinha pro alto. Deixa a latinha no alto. Deixa a latinha no alto. Quem tá misturando tudo, dá um grito. Então fica assim, ó. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Cê é amiga da minha mina. Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brown falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Bailão, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Não. Brigava todo dia com a dona. Por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. A unha que era fofoca demais, e ela acreditava. O jeito foi Colômbia. Ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro Colômbia. De novo. Desculpa, amor, Colômbia. Mas isso não dá. Não troco minha Colômbia. Favela por nenhuma. Fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. Esse PPK vem em mim. Cristiano da família Sabotagem do Pará. Fui feliz. Ali vigia de Nazaré, sempre no Pop Som. Obrigado, Cristiano. Mas hoje eu sou favela. E a Chepeca vem em mim. Colômbia. Vem em mim. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. E a Chepeca vem em mim. Colômbia. Vem em mim. Vem em mim. Gonçalves, tá no berço hoje, tá comemorando juntinho com a gente. Valeu, Amanda! Ela vai no chão, tamo junto, Bartê! Ela vai no chão, ela vai no chão. Bruninho RD! Bora, Bruninho! Quem vai amanhecer no rock, bota a mãozinha pro céu, bota a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu. Só quem ama Macapá, bota a mãozinha pra cima. Quem dá valor na sexta VIP, dá um grito. Cheiro de perfume bom, vem, tá na gaiola. Cheiro de marola boa, vem, tá na gaiola. Várias novinhas jogando. Nós jogamos só aí. Vem sentando no chão. Tá no Google. Mangaré. Ali também tá aí com a gente, Léo. Votando dos DJs oficiais. Vem, tá na gaiola. Sentando, sentando. Bota no chão, bota no chão.

Zé Paulo. Aqui é até a Juaga, Frigo Figueiredo. Fica Milu, Milu, me iludindo. Tá mandando esse olhinho porque tá abrindo um AP, refrigerações, automotivo. Tá cê quer por meu namoro em risco. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Um abraço aí, toda a galera da Foto Estilo. Agora, registrando todos os momentos, a galera bem, do aniversário da Sexta VIP. Você quer ver eu trair meu bem? DJ Jamerson e São João da Puta, igual ele não tem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem. Sim, você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Empresário, você ganhou. Um abraço, você, Marinho. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani. Bora, bolo, rei do peixe. Bora, Denise Ré. Você tem sim. Alô, Thiago. Encerro meu. Compromisso, meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade. Meu amigo Fábio, esse aí, meu irmão, é o vídeo de coração. Tá pensando que é só dizer. Mas ele dá muito valor na gente também. Obrigado, Fábio! Alô, Delcio Moreno! Mamãe, ninguém igual ela. DJ Gabi, também da imagem. Alô, Gabi! Aí, meu bem, mamãe, nem vem igual ela, só uma. Igual você tem, sem você quer ver eu trair meu bem. Mamãe, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem, sim, cê quer ver eu trair meu bem. Mamãe, nem vem. Alô, Felipe, alô, Kleber. Hora do parabéns, Maninho, chega aí. Equipe de produção aí. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera, porque você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triste. Me mata não, essa internet virou a seu Rui, mão. Seu Rui, apoio, seu Rui, apoio. No Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera, porque você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Andrei, cheguei, Andrei, rapidinho, apoio aqui, Marinho. Vai tá por um triz. Não, essa internet virou arma na sua mão. Acordei mais uma vez embriagado. Próximo sábado, Super Tigrão e Tripidante no Fortal do Forró, na Orla. O seu beijo na minha boca, você deu corda e o coração entrou na forca. E a minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Patrick Brasil também dá por aqui, um abraço, Marinho! Os campistas! Amar por dois só me dá prejuízo, faltou coragem pra dizer. Um abraço aí, velha guarda! Lá do Temo Moreno! Cidade Morena! Entro apaixonado, saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo,